deixe entrar as crianças, das tais é o reino dos céus. Elas também trabalharam, têm direito a um troféu. Na purificação do templo, estavam juntas com o Senhor, dando glórias e aleluias, e o templo se encheu de louvor. Jesus também foi criança, em tudo ele foi exemplar. No lar, no trabalho e no templo, não queres a ele imitar. No lar, no trabalho e no templo, não queres a ele imitar. Crianças, futuro de Cristo, obedeçam seus pais no Senhor, e terás coroas de ouro, riqueza de raro valor. Deve ser a luz deste mundo, em Jesus esperando por vir, confiando no Rei da Glória, esperando um dia subir. Jesus também foi criança, em tudo ele foi exemplar. No lar, no trabalho e no templo, não queres a ele imitar. No lar, no trabalho e no templo, não queres a ele imitar. Crianças não crentes, ser apresentadas a Jesus. Muitas já foram das trevas, mas hoje vivem na luz, obedecendo com humildade a Bíblia, a palavra de Deus. Elas também são remidas e esperam morar lá no céu. Jesus também foi criança, em tudo ele foi exemplar. No lar, no trabalho e no templo, não queres a ele imitar. No lar, no trabalho e no templo, não queres a ele imitar.